Eu tô vivendo embriagado, não quero terminar no ar. Alô, doutor da Fiacruz, e mete uma vacina de cachaça pra ver se eu paro de beber por ela. Foi veneno de amor na veia. Eu tô vivendo embriagado, não quero terminar no ar.